Antena Web Informação. Há várias formas de dar a volta ao mundo. De avião, de barco, a nado ou até a pé. Mas o melhor mesmo é dar a volta ao mundo com Der Adlerflang Mix. Um programa com apresentação alemã, onde durante 120 minutos Adlerflang traz um pouco de tudo, com especial incidência nas músicas da Alemanha, Holanda e Dinamarca. Fica a conhecer um pouco mais do que se ouve e se faz, um pouco por cada parte do nosso globo. Der Adlerflang Mix. Aos sábados, das 11 às 13 horas, com Adlerflang no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Faleceram ontem três familiares do Papa Francisco. Os três familiares tiveram morte no local do acidente, numa estrada em Córdoba, na Argentina. A notícia foi conhecida pouco depois de ir para o ar esta edição, estas edições do Antena Web Informação. Mas o acontecimento já se deu nesta terça-feira, sim, dia 19. Numa estrada, morreram devido a um acidente os dois filhos pequenos do sobrinho do Papa Francisco e também a sua mulher, a do sobrinho. Neste momento, o senhor sobrinho do Papa Francisco encontra-se a lutar entre a vida e a morte. O prognóstico é extremamente reservado e não há ainda previsões sobre melhorias do estado clínico do sobrinho do Papa Francisco. Foi assassinado um repórter norte-americano sobre as mãos dos jihadistas do Califado Islâmico entre as fronteiras da Síria e do Iraque. O vídeo foi divulgado ontem à noite, num vídeo onde primeiro se mostra um discurso de Barack Obama e depois este repórter que diz que os norte-americanos provocam estas situações. O vídeo mostra ainda também o momento exato em que o jornalista norte-americano é decapitado pelos jihadistas. No caso deste vídeo se confirmar verdadeiro, como já foi avançado por fontes próximas, os norte-americanos prometem responder com mão firme contra aqueles que atacam os seus lá fora. Mais uma vez, o vulcão islandês está a colocar em sobressalto a indústria aeronáutica portuguesa, aeronáutica europeia, peço desculpa. Em 2010, um vulcão que entrou em erupção na Islândia lançou cinzas vulcânicas por vastas centenas de quilómetros pelos céus da Europa, colocando um ponto de interrogação na indústria aeronáutica naquela altura, claro, em 2010. Vários voos foram cancelados, várias pessoas ficaram em terra por vários dias. Agora é a vez do Bardabunga, um vulcão que está a apresentar níveis anormais de atividade. A atividade começou a aumentar no passado sábado, mas hoje chegou a um ponto bastante elevado. A atividade sísmica, resultado dessa atividade do vulcão, está também a ser registada e é cada vez maior. O vulcão está muito próximo de uma eventual erupção. Todavia, ainda não aconteceu, mas as autoridades islandesas já começaram a retirar algumas pessoas das suas casas. Os combates reativaram-se na Palestina depois de vários dias de tréguas conseguidas. Hamas continuam sem chegar a um acordo. Depois de tudo estar a aparentar um aparente sucesso, Israel não aceita desbloquear a faixa de... Neste sentido, Hamas também não aceita a desmilitarização da Palestina, pelo menos da faixa de Gaza. Israel, assim sendo, não assina um acordo de paz e o cessar-fogo quebrou-se nesta noite com a reativar dos combates. Segundo a OLP, já são 19 as vítimas mortais passíveis de ser contadas nestes novos ataques. Já uma decisão para os pais da bebé que foi encontrada morta numa banheira com água a ferver. A pequena de 4 meses não resistiu aos ferimentos pelas queimaduras e também à própria temperatura da água, bem como à quantidade mesma. Era bastante e a ferver. A mãe não se encontrava em casa no momento do sucedido. O pai foi o autor do crime. Dizem a vizinhança de Vilar Formoso, da rua Vila Formoso, peço desculpa, que o pai dizia que ela era a sua princesa e que queria 5 filhos e não apenas uma. Mas também contaram que as discussões e os gritos da criança eram frequentes naquela casa. Este incidente deu-se neste domingo, onde a criança foi, nesta segunda-feira, aliás, onde a criança foi então encontrada sem vida nesta banheira. O pai foi detido, tal como a mãe, mas a mãe foi colocada em liberdade, já o pai ficou em prisão preventiva e agora aguarda-se julgamento. Está a causar a polémica o novo programa, o novo mapa judiciário, que vai fazer o número de comarcas existentes no país a reduzir em mais de 200. Passarão das atuais 239 para apenas 23. Há muitos funcionários que estão descontentes e a recusar o seu novo posto de trabalho, como protesto pela não atempada regularização da situação. Recorde-se que a ministra que está a tratar desta questão, Paulo Teixeira Cruz, divulgou apenas neste mês o novo mapa judiciário, não só em plenas férias da maior parte dos funcionários, mas também para um plano que deverá entrar em vigor já no dia 1 de setembro. Faltam apenas 12 dias para que se inicie então o novo mapa judiciário e nada parece estar a funcionar na nova organização pela ministra Paula Teixeira Cruz. Há um telefone, segundo adiantam alguns funcionários dentro da instituição, que toca de 2 em 2 minutos, somente com reclamações. Não estão a dar conta de todos os recados, nem todas as situações, pelo que é difícil de acreditar que no dia 1 de setembro este mapa judicial esteja a funcionar, ou pelo menos em pleno. O que poderá vir a causar um caos na justiça, mas para já tudo está numa aparente tensa calma. O Futebol Clube do Porto entra hoje em Lille para defrontar a equipa da casa. O Lille vai tentar mais uma vez a sua participação na Liga dos Campeões, enquanto exclui que o Futebol Clube do Porto também, mas no caso dos portistas já será a 19ª vez, caso consigam. A equipa de Lopetegui vai tentar começar a construir um trajeto pela Liga dos Campeões. Há muito tempo que o Porto não é o play-off, mas já se o caso de que os portistas no ano passado ficaram na terceira posição e por isso mesmo terão que disputar este play-off de acesso à Liga Milionária do Velho Continente. O Antenama Informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Aos ouvintes, boa tarde e até amanhã.